Panorama Agrícola para 1º de abril de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de 1º de abril de 2013, segunda-feira de lua cheia. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. O ditado do programa hoje é: por falta de um grito, vai-se embora uma boiada. No programa desta segunda-feira, você confere uma dica de produção. No noticiário, informações sobre o biodiesel e a agricultura familiar. No Espaço da Mulher, exercício físico para combater a obesidade. No mercado agrícola, alho, comercialização com bons preços para o produtor. E você confere também as características gerais do outono, de acordo com a EPAGRE-CIRAM. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para investir na propriedade e garantir uma boa safra, modernize a sua frota sempre que possível. Cuide da armazenagem da produção e invista também em implementos usados na colheita. É hora das notícias. A RAC, Revista Agropecuária Catarinense, mostra a luta pela preservação do gado flamengo na sua mais recente edição impressa. O gado flamengo é o tema da reportagem de capa da revista. A RAC também apresenta a tecnologia para a produção do jundiá, que em poucos anos se multiplicou pelos viveiros de Santa Catarina. Com boa produtividade, crescimento rápido, facilidade de reprodução e boa aceitação no mercado, a espécie é um excelente negócio para os piscicultores. O lançamento da maçã Mona Lisa, desenvolvida pela Ipagre, é outro destaque desta edição da revista Agropecuária Catarinense, uma revista científica e informativa editada pela Gerência de Marketing e Comunicação da Ipagre. A publicação é voltada para pesquisadores, extensionistas e técnicos agropecuários, além de professores e universitários, empresários, agricultores, pescadores e lideranças rurais. Para adquirir ou assinar a revista, ligue 48-3665-5353 ou envie e-mail para assinatura@epagre.sc.gov.br. O MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, está concedendo o uso do selo combustível social para a unidade produtora de biodiesel do município de Lapa, no Paraná. Com a concessão, já são 41 unidades produtoras de biodiesel no Brasil que trabalham com matéria-prima da agricultura familiar e prestam assistência técnica a agricultores familiares de todo o país. A expectativa é que a unidade de Lapa beneficie, neste ano, 2.300 estabelecimentos e duas cooperativas da agricultura familiar, uma no Paraná e outra aqui em Santa Catarina. A agricultura familiar faturou R$ 2 bilhões com a venda de matéria-prima para a produção de biodiesel em 2012, informou o MDA. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Para combater a crescente obesidade entre os brasileiros, o Ministério da Saúde lançou o programa Academia da Saúde, principal estratégia para incentivar a prática da atividade física entre a população. Brasileiro com sobrepeso ou obeso deve procurar um médico para ser encaminhado a um polo da Academia da Saúde e a um núcleo de apoio à saúde da família. Esses núcleos devem ter profissionais de nutrição, psicologia e educador físico. O tratamento da obesidade e de doenças relacionadas ao excesso de peso gera um custo de R$ 488 milhões por ano ao governo federal. A obesidade pode provocar doenças cardíacas e infarto, diabetes e câncer. Quase metade da população brasileira está acima do peso, sendo que quase 16% da população brasileira é considerada obesa. A obesidade está mais presente na população com renda menor que 3 salários mínimos e com menos de 8 anos de estudo. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, conversamos com Marco Lucini, especialista em alho na Ipagre de Curitibanos. Como está, Marco Lucini, a comercialização do alho neste ano? Olha, a comercialização do alho está a pleno vapor. Nós estamos praticamente comercializando 50% da safra do alho que foi colhida de meados de novembro até dezembro. E um mercado muito bom esse ano. Os produtores estão bastante satisfeitos com o resultado econômico dessa safra. Em média, qual é o preço recebido pelo produtor? Olha, o alho a gente vende conforme o tamanho, a classe. Então, digamos, um alho 3 é um alho menor, um alho 6 maior. Hoje está se pegando em torno de 50 centavos acima da classe. Assim, um alho 5 está pegando R$5,50, o alho 6, R$6,50, olha, praticamente é 40% a mais que na safra anterior. Correto. Marco Lucini, qual é a tendência do mercado do alho para os próximos meses? Olha, o alho, quando a gente colhe, a forma de guardar ele seria em barracões bem ventilado, e tem um produto que se usa, que a gente chama de antibrotante, que é um produto que a gente passa para vender esse alho em maio, junho. O alho vai ser comercializado em maio, junho, a tendência é que valerá R$ 2,00 acima da classe. Então esse alho 6, que está sendo vendido a R$ 6,50, com certeza em maio, junho valerá R$ 8,00 o quilo, que é um preço muito bom ao nível do produtor. E o próximo plantio? Olha, nós vamos começar a plantar esse alho em junho, julho, e como ocorre todo ano, funciona da seguinte maneira: se a safra é boa, aumento de plantio, se a safra é ruim, há diminuição. Como esse ano foi uma safra boa, com certeza Santa Catarina vai aumentar uns 10% a área de plantio. Agora em maio há um encontro com orientações técnicas para o produtor? Exatamente, dia 24 de maio, uma sexta-feira, vai ser feito um seminário regional a cultura do alho, na colônia japonesa Celso Ramos, município de Frei Rogério, que fica aqui ao lado de Curitibano, onde serão tratados assuntos na parte política da cultura. Virá o presidente nacional da Associação dos Produtores de Alho, será feita uma palestra sobre tecnologia de produção, o nosso colega da Ipagre de Caçador falará sobre a produção da Ipagre de alhos livre de vírus. Enfim, vai ser um encontro muito interessante para os produtores, até para ajudar alguma tomada de decisão antes do plantio. Correto. Nós agradecemos a Marco Lucini, da Ipagre de Curitibanos, falando aqui no Panorama Agrícola sobre a cultura do alho. Obrigado, Lucini. Um abraço a todos. Atmosfera, estudos e projetos da Ipagre Ciran. O meteorologista da Ipagre Ciran, Marcelo Martins, fala agora aqui no Panorama Agrícola sobre as características do outono. Eu posso falar das características gerais que tem, que a gente está acostumado no outono. Vale ressaltar que boa parte do estado do território brasileiro está no hemisfério sul, portanto está no outono. Parte dele está na primavera. Somente o sudeste e principalmente o sul do Brasil tem as características marcantes das quatro estações do ano. Ou seja, o verão tem cara de verão, o inverno da mesma forma e as estações de transição, que são primavera e outono. O outono, no início, tem mais a característica ainda do verão e do meio para o final tem mais o jeitão do inverno mesmo. O outono é marcado aí por temperaturas mais elevadas durante o dia e faz um friozinho à noite. Tem uma diminuição significativa na quantidade de chuva em relação ao verão, ou seja, chove bem pouco e os primeiros episódios de geada já começam a acontecer no mês de abril, especialmente a segunda quinzena, e maio, por vezes, já até com episódio de neve, ou seja, de maio em diante já faz bastante frio. Você ouviu informações do meteorologista da Ipagre Ciran, Marcelo Martins. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.